mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio Vida Clube Mesquita. Hello! É, Vandrinho vai fazer cocô, Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, muito bem. Vamos responder perguntinhas no espaço em que nossos ouvintes mandam suas mensagens para nós. E em algum momento a gente vai responder, né? É, tem muitas perguntas antigas, mas tá valendo, né? Tá valendo. Vamos lá. Saulo Félix, o que vocês acham do GTA 6 custando $100? Caraca, já é verdade isso? Loucura essa. Não, é uma especulação, né? É uma parada que um analista especulou que pode ser o caso. Meu Deus, $100? Que, sendo honesto, eu não duvido, tá? Eu não duvidaria. No entanto... R$700 no Brasil? Então, no entanto, calma. O problema 600. Não é esse. O problema é a leitura que as outras empresas vão fazer errada, erroneamente, achando que elas são a Rockstar. O GTA 6 venderia por $100? Tenho certeza que venderia. Agora, a Ubisoft olha isso, a EA olha isso, a Activision olha isso, no caso a Microsoft olha isso, e fala assim, ah, o pessoal vai pagar... Isso é uma leitura totalmente errada. Totalmente errada. E é isso que vai acontecer. E tem uma coisa que a gente vai ter que ver o que vai poder acontecer, porque o Trump tomou posse, ele assinou vários decretos lá, né? Um deles é de tarifa em relação ao México, né? Aumentar as tarifas em relação ao México. De produtos, né? Da balança comercial entre eles ali. Uhum. Isso. E hoje a grande maioria dos jogos físicos do mercado americano, que é o principal, que é o que dita muitas das movimentações de preço que a gente tem no mundo, a grande maioria dele, no ponto de vista de jogos físicos, é abastecido por jogos feitos no México, não nos Estados Unidos. E aí existe uma preocupação já, que pode ser que com o aumento das tarifas em 25%, né, inclusive, isso pode refletir no valor dos jogos físicos, que obrigatoriamente, da forma com que as publishers são estruturadas, isso poderia inclusive subir o preço dos jogos digitais também, né? Porque um acompanha o outro por conta de mercado, por conta de acordo com varejistas. Ou então uma diminuição ainda maior da quantidade de jogos físicos produzidos, né? É, no Brasil, eu vou até conferir os meus últimos aqui, senão seria um exato problema, porque hoje em dia os jogos físicos que a gente tem no Brasil, que são basicamente para PlayStation, né? Os da Nintendo já são importados. Eles são produzidos no Brasil, né? Lá na Zona Franca de Manaus, lá na Sony DADC, que é uma fábrica de mídia da Sony, que inclusive produzia mídia para a própria Xbox no passado. Não sei se pro Brasil isso ia mudar, mas eles tendem a ter uma padronização de preço, né? Se isso interferir no preço do jogo lá fora, isso vai interferir aqui também, né? É mesmo o jogo sendo produzido aqui. Prensado aqui, no caso, né? Gravado e prensado aqui. Então existe essa preocupação, né? Além dessa parada de ter um player no mercado que é muito forte, pode conseguir fazer uma tendência, uma mudança virar tendência, na verdade, né? Existe também essa questão das tarifas que estão subindo em relação ao México, que é onde a maioria dos jogos físicos são produzidos pelos Estados Unidos. Então tá um momento meio complicado e tenso, assim, em relação a preço de jogos, assim, no mundo, né? É, o mundo tá esperando ver o que vai acontecer, assim. Mas eu fico pensando que se esse preço se tornar realidade, você cria um precedente para outras empresas cobrarem o mesmo. Então, mas é isso que eu falei no começo. Nem todo mundo tem o power da Rockstar e do GTA, né? Obviamente. Ninguém, né? Não é nem todo mundo. Ninguém tem o poder que a Rockstar tem. Ninguém. É a Rockstar tem um jogo que é o item de entretenimento mais vendido da história. Item único, que a gente tá contando por quê, mas o item único, no caso do GTA V. Ele tem um produto que por si só já tá há 12 anos no mercado, vai completar 12 anos no mercado, né, em 2025 aí, e continua vendendo, coisa que nenhum outro jogo dessa idade consegue um feito como esse. E existe toda uma espera em torno do GTA, do próximo GTA, que é uma coisa que as outras empresas não têm. Então, por isso que eu falei que elas têm que tomar muito cuidado para não fazer uma leitura errada achando que, as pessoas estão dispostas a pagar R$100 por jogos. Não. R$100. Lembrando que no passado, existiram jogos de $100, né? Exato. Preço retail, MSRP, nos Estados Unidos. Porque na época dos cartuchos, você poderia ter uma diferença de preço. É. A mídia de cartucho, por ser um tipo de mídia bem diferente, o próprio Super Nintendo... Rádio, né? É um complemento de hardware, em si, né? Se ele usava o chip especial, o preço do jogo era de ser diferenciado. Então já existia um período em que os preços dos jogos eram diferenciados, inclusive nessa faixa. Foi na época do Play 1 pro Play 2 ali que começou a ter um padrão, né? Na época que nos Estados Unidos era $50, né? Exato. Começou a ter esse padrão a partir do Play 2 ali. Só que a leitura agora é o seguinte: as pessoas estão dispostas a pagar $100 por um jogo. Não, as pessoas estão dispostas a pagar $100 por GTA. Exatamente. Entendeu? Essa é a leitura correta. É um negócio... É diferente. O GTA V gerou mais de 8,5 bilhões em receita, né? Isso é receita, não é lucro, né? Esse é o valor que a Microsoft pagou pela Bethesda. Sacou? Esse é a magnitude da... Isso é um jogo. O GTA V. Isso é a magnitude que esse produto é em relação ao resto do mercado, né? Então, concordo com o Bruno. As pessoas, com certeza, pagariam $100 no GTA V, mas as pessoas... não pagariam $100 no... Posso dar o exemplo do próprio da Take-Two aqui, o Mafia, The Old Country, o Borderlands 4, que são produtos da mesma... do mesmo conglomerado, né? Da mesma empresa, no fim das contas. As pessoas não pagariam esse valor por esses jogos, né? E... é um risco muito grande. A indústria tem algumas coisas que a indústria tá tomando que... É um crash diferente do que aconteceu em 80, em 84, não, em... 83. 83? Mas é um crash também, e o impacto a gente já tá vendo em outras áreas, né? O desenvolvimento tá tomando, a empresa cancelando o jogo, a Sony cancelou 2 ou 3 jogos recentemente. Estúdios fechando, né? Estúdios fechando, é... Muitas demissões. Mais de 10 mil empregos foram cortados ano passado. Exato. No desenvolvimento de jogos. Agora, se isso criar uma falsa impressão pros estúdios de... olha, cobrou R$100. Que foi exatamente o que a pandemia causou na indústria dos videogames... e que está sendo responsável por essas crises que estão tendo agora. Foi uma, essa foi uma falsa impressão, é uma impressão totalmente errada. Equivocada, né? Ou seja, não é porque os caras são CEO da empresa bilionária, não, que eles só vão tomar a decisão certa. Mas o fato é que eles sim querem aumentar o preço do jogo, né? Não houve em nenhum momento pronunciamento oficial. Isso é eu sei que não houve, mas eles querem aumentar, né? Porque tudo está aumentando. Se dependesse das empresas, o jogo já tá aumentando, $100 o serviço tá aumentando os preços, tudo tá aumentando o preço. O jogo vai quebrar essa barreira em breve, né? Até porque, principalmente os jogos grandes, o custo de produção subiu muito também. Então é como o Felipe falou, já faz um tempo que eles têm vontade de subir esse preço. Eles chegaram a aumentar $10, né, nos últimos anos, assim, era saiu de 60 para 70? É, os jogos da geração atual, o que se especulava... E mesmo isso não virou, né? Você viu que continua jogos a $60. Sim. Mas especulava-se que eles subiriam. Alguns vão nos $70, né? É. Mas ainda tem título a 60, tem título abaixo, né? Uhum. Mas a gente tá falando de um outro salto que não é tão simples assim, como o próprio Felipe falou. Você tem a questão de aumentar o preço do produto e agora você tem questões como a importação do produto que vai incluir uma taxação que pode subir ainda mais, né? Então é um tema bem, bem delicado. E aí vai dar, digamos assim, qual vai ser a leitura das empresas desse momento. E aí a resposta, a leitura é deles, mas a resposta vem do público, né? Eles leem e fazem o movimento, mas a resposta vem do público. E a gente já viu, nesse período pós-pandemia, que uma leitura errada custa muito dinheiro e custa empregos também. Vamos responder mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Flávio Cordeiro Filho: recentemente peguei Mega Man 11 do PS4. Um jogo honesto, com jogabilidade refinada, respeita a história e a história da franquia, tem opção de dificuldade e é bonito. Por que não fez sucesso que o Bombardeiro Azul merece? Foi um jogo lançado no momento errado ou realmente Mega Man é um jogo que só agrada a velharia? Qual jogo? 11? É, Mega Man 11. Ele fez o mesmo sucesso que todos os Mega Man fizeram. Exato, o problema é esse. O Mega Man é que pra gente o Mega Man é uma figura tão icônica... que ele nunca estourou tanto assim, mas em, né, termos de sucesso comercial, ele nunca foi algo muito grande, sabe? E ele é bem bonito mesmo, né, o Mega Man 11? Mas eu não acho, sabia? Eu não acho o Mega Man 11 bonito. Se você pegar a franquia toda de Mega Man, são mais de 50 jogos, todos os principais e spin-offs, né? Sim. A franquia inteira é 42 milhões de cópias. Isso desde 1987. Menos de um milhão, né? É muito baixo, né? Claro que você tem jogos que venderam mais, Mega mas Man a X média... vendeu muito, não? Mega Man X? Não tem nenhum que é um destaque maior assim. Que tristeza. No meu coração, ele é do tamanho do Avatar. Inclusive, o jogo mais vendido da franquia é o Mega Man 11. Olha! É quase 2 milhões, eu acho. Tava em múltiplas plataformas, distribuição digital. É o jogo mais vendido da franquia. Eu acho ele bem bonito, ele. É um jogo legal. Ele só tem a movimentação estranha, mas eu acho ele bem bonito. É legal, mas assim, eu joguei, acho que ele teve na Plus uma época, ou eu comprei ele num desses Humble Bundle da Capcom, que ela fazia vários assim. Eu joguei umas duas horinhas e falei, é legal, mas eu não quis voltar assim, não. Eu não acho ele bonito e eu não gosto do jogo. Velho, grita para a nuvem, está bem. Pra mim, eu já falei, o futuro do Final Fantasy é o futuro do Mega Man. Deveria ser o gráfico do 8. Eles deveriam atualizar aquele gráfico para as gerações atuais. Cara, é isso. É sprite, entendeu? Eu não gosto dessa coisa do Mega Man 11 de gameplay 2D, mas o gráfico 3D assim não ficou legal. Para mim, deveria pegar ser sprite mesmo. E é, deveria pegar a partir do 8, sabe? O 11 deveria ser uma evolução do 8. Ou dos próprios X mesmo, X4 do PlayStation, pô, jogos bonitos. O 11 é o mais vendido de todos os anos, foi lançado em 2018, né? 1,9 milhões de cópias. E depois é o Legacy Collection, que é do 1 ao 8. O Legacy é do 1 ao 6. 6. Uhum. 1,6 milhões. Aí depois o Mega Man 2, no Nintendinho, só no Nintendinho no caso, né? 1 milhão e meio. Então, assim, não é uma franquia muito... a gente pode falar, ele é o maior, é o Mega Man 11 é o produto mais bem sucedido de Mega Man, assim. O Mega Man X, desculpa, Felipe, o Mega Man X, ele tem números dele? O X Legacy Collection, que é do X1 ao X4, eu acho. Eu não sei, porque a Capcom faz umas maluquices. Ele é 1,3 milhões, é um jogo que foi lançado já a última geração aí, né? PS4, Xbox One, mas Switch. Mas não tem os individuais, não, tipo, na época do Super Nintendo. Então, o Mega Man X do Super Nintendo é o mais vendido com 1 milhão e 160 mil. É o Mega Man X da franquia X mais vendido a SKU. A SKU do Super Nintendo, né? Sim, sim. Todos os outros Mega Man X, nenhum deles passou de 1 milhão, a não ser o Anniversary Collection 2. É que também não conta as cópias pirata, né? Muita gente jogou o Mega Man X pirata no Super Nintendo na época, né? Assim, não conta as cópias pirata de Resident Evil 2, mas ele vendeu 5 milhões de cópias no PlayStation. É... Sim, exato. É que ele foi um fenômeno global, né, também. Todos esses jogos de antigamente, do Play 1, assim, eram piratas também, e alguns estão aqui do mesmo jeito, né? Tá que Top Gear não vendeu pra caralho no Brasil e não tem nenhum... Top Gear a gente nunca vai saber, não tem... Nunca vai saber. Mas ninguém... vendeu pra quem, cara? Porque se você comprou um cartucho pirata, o dinheiro não foi pra quem, não foi pros caras, o que que adianta? Acho que nem o Bruno, que trabalhou na coletânea, tem essa informação. Mas dá pra saber, né, Bruno? Um negócio assim, tipo, você... Como que você vai saber, Jurandir? Venda de jogo pirata? Quem que tá mantendo o trend disso, mano? Não tô falando disso. Não tô falando disso assim, mas ainda assim você consegue... Tem uma dimensão de que foi muito jogado, sabe? Muito consumido, mesmo sendo pirata, né? Sim, na nossa bolha, né? Porra, mas o Top Gear a gente sabe que era um fenômeno no Brasil, né? Nos anos 90. Na nossa bolha. Nossa bolha, qual é a nossa bolha? Jogador de videogame? É isso que eu quero saber mesmo. As pessoas que jogam videogame que a gente conhece. Free Fire é um fenômeno muito maior do que foi. Você conhece jogador de Free Fire? Não, não conheço. Então. Mas é porque é a faixa etária, né? Eu não ando com criança, né, cara? Então. É a mesma coisa então, do, né? Mega Man. Exato. É esse o ponto. Mas Mega Man, pelo menos, a gente tem esses números aí. O Top Gear a gente não tem nada, né? A gente tem só porque a Capcom é muito boa com isso. Todos os jogos que venderam mais de 1 milhão de cópias tem no site, tem no... Nenhuma outra empresa faz isso, cara. Mas é inegável que o Top Gear fez um baita sucesso no Brasil, né? É inegável. Mas é impossível mensurar o tamanho desse sucesso. É impossível mensurar esse tamanho. Mas qual é a bolha, eu tô falando locadoras? Eu aposto que nem o Bruno, que trabalhou na coletânea aí, tem os números dos originais, nem dos piratas. Os originais não temos, não. Não tem. Não é, antigamente não era uma coisa que... Ainda mais essas publishers que eram menores, assim, que não duraram no mesmo prestígio até hoje, eles não mantêm esse tipo de registro. É. Jurandir, eles não mantêm os jogos, tá ligado? Tem um tanto de publisher aí que é dona de jogo do Super Nintendo, do Nintendo, os caras não têm o projeto do jogo, não tem como lançar. Os caras só tem como lançar se pegar uma ROM de alguém aí, não sei nem como eles iam fazer isso. Eles não têm os projetos, os caras não têm os assets, os caras não têm, os caras deletavam tudo. É, a preservação nos videogames era horrível. É que não é edição de podcast, que depois que você edita, você deleta o arquivo editável. É isso. Já era. Pra não ocupar espaço. Eu ainda deixo o meu bruto aqui uns 3 mesinhos aqui, se alguma coisa acontecer. Nunca aconteceu, mas eu mantenho. É, depois que é publicado, já era, mano. Já é, Elvis. Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre um assunto relacionado, hein? O Ricardo Pinto mandou assim, recentemente escutando outros podcasts de games em particular, reparei que o 99 vezes quase não tem interjeições ou prolongações no discurso. Os famosos né e etc. O Edu edita ou vocês trabalham para melhorar o discurso? Eu acho que tem uma combinação dos dois, com certeza o Edu tira bastante, né? Sim! Desses pensamentos assim, de ficar... Que é uma coisa que meio que não faz sentido. Se um podcast ele é editado e essa parte é cortada, ela é cortada com o objetivo de dar ritmo. Eu acho que sim, há um melhoramento nesse para dar o ritmo pro programa não parar. É a diferença de outros podcasts que preferem fazer a versão live, né? E aí a versão live não dá para esconder absolutamente nada, né? Aí vai um monte de... Mas o... Que é o momento que a turma tá pensando, né? Pra falar, né? O 99 Vídeos ainda é o formato artesanal de edição. Que é muito bonito. E por isso que é um podcast muito maneiro de ouvir. Que tem um ritmo gostoso. Você não fica incomodado, né? Com as coisas. Exceto com as opiniões, obviamente, né? Aí não tem como não ficar incomodado. Inclusive, outros assuntos... Vamos falar de Review Bomb, que é uma parada que tá bombando na internet aí nos últimos anos. Principalmente em sites de avaliações como Rotten Tomatoes, como Metacritics e etc. É exatamente a galera da raivinha, né? Ficou com raiva, vai lá no Rotten Tomatoes, vou dar uma nota baixa pra esse filme, que esse filme não merece. Não merece meu amor. Aí vai lá, dá nota baixa. Aí tem lá, avaliação da crítica, 92% de aprovação. Avaliação do público, 10%. Esse é o famoso review bomb, né? Normalmente está relacionado a algumas agendas, né? O cara não concorda. Ou porque ele gosta do rival. Que é tipo assim, ele é fã da Marvel. Aí sai um filme da DC com uma grande avaliação, o cara vai lá e dá nota zero, porque ele gosta da Marvel. Não gosta da DC. Isso aconteceu muito em diversas plataformas. E eles meio que conseguiram corrigir, de certa forma. Coibir esse tipo de comportamento, algumas vezes, né? No Metacritic acontecia bastante isso também. E tá rolando 99 vidas, hein? Exatamente. Quem diria, hein? Caraca! Isso é um sinônimo de que a gente venceu? A gente chegou, chegou em novos patamares, é isso? Nós somos praticamente o IMDb e o Rotten Tomatoes dos videogames, cara. Sim. A gente atingiu o status de meta. A gente é Metacritic. Mano, o podcast... do Astrobot teve um review bomb inacreditável. A galera que discordou, o pessoal do Kong, né? Galera que ama o Kong, ama outros jogos, não concordou. Os caras chamaram a gente até de xenófobo com a China. Foi, por não ter gostado Isso é a prova que a galera não conhece a gente, né? A diferença tipo é que assim, a gente jogou, né? Essa é a verdade. E é isso que é curioso, porque tem muita gente falando... Eu joguei e não gostei, sacou? Eu posso fazer o quê? Joguei duas horinhas, não gostei, não quis jogar mais. Eu posso fazer o quê? Uma coisa é falar do Baldur's Gate lá, que a gente não jogou. Aí beleza, eu entendo. Isso. Tanto que não nem apareceu. E não entrou porque não jogou, exato. Emito zero opiniões. É isso. O Kong eu joguei pra caralho, inclusive. É, o Jurandir jogou... Eu sei, o Evandro jogaram bastante. Ele tava no meu top 4, né? Só que só tem top 3 aqui, né? É isso. É, mas o Astrobot ganhou, a pessoa ficou dando nota 0, nota 1, uma vida no site, né, 99vidas.com.br aí, e aí 4 mil votos, e aí a galera que do bem começou a votar positiva e deu uma equilibrada, mas ainda assim tá com 50 e poucas vidas. Sabe o que é curioso? É como a raiva, ela deixa as pessoas surdas, né, porque teve gente que obviamente não jogou o jogo, e aí tava criticando o programa. Até aí, beleza, ele pode criticar o que ele quiser. Só que a pessoa falou que a gente deu o prêmio de melhor jogo do ano e a gente não tinha argumentos pra sustentar o que a gente tava falando. Caraca. Sendo que o tempo todo a gente elogiou justamente o resgate que era, a homenagem, sim, que o jogo era, tá, tá, tá. E a pessoa tava tão cega de raiva, tão surda de raiva, que ela assim, a pessoa, um programa de mais de 2 horas, a pessoa falou assim, eles nem justificaram. Cara, não só a gente justificou durante o próprio programa de votação, como durante o programa a gente traz vários elementos. O que acontece é que a gente aproveitou o programa justamente para discutir o movimento contrário que existia. E até aí a gente, inclusive, falou isso no programa. Não tem problema a pessoa discordar. É direito da pessoa discordar. Mas a pessoa que discorda sem nem ter jogado o jogo, fala assim, jogo tal, não merece. Mas peraí, você jogou para falar que não merece? Porque pra você, uma coisa é você gostar do seu jogo, beleza. Outra coisa é você falar que o outro jogo não merece. Se você não jogou, você não tem como saber. Tanto que foi, pra citar o caso do Baldur's Gate lá. A gente não jogou Baldur's Gate. Em nenhum momento a gente questionou se ele deveria ter ganhado ou não, por exemplo, o TGA. Ele não ganhou a eleição do 99 vezes porque ninguém jogou. Mas ninguém parou lá e questionou. Pô, mas como assim ele ganhou o TGA? Não, cara, se ele ganhou porque as pessoas que jogaram acharam que ele merecia. Então, se você tem uma crítica ao jogo, vamos supor, se você jogou os dois, joguei lá o Kong e joguei o Astrobot, na minha opinião, o Astro Bot não é tão bom quanto o Wukong, beleza. Agora, o que não dá pra fazer é falar, jogo tal não merece. Mas você jogou? Não, não joguei. Mas o Wukong é melhor. Como é que você sabe se o, que o Wukong é melhor se você não jogou o outro? Entendeu? E aqui no cast, eu acho que o único que não jogou o Wukong fui eu. O Felipe, o Jurandir e o Evandro jogaram. E eu não joguei o Wukong porque eu fui comprar o PlayStation, tipo, no mês que a gente foi gravar o cast, sabe? Tipo, fui ter no final do ano o PlayStation 5 pra jogar. E aí eu foquei em jogar os jogos que eu realmente queria jogar. Então assim, nós tivemos uma votação com pessoas que jogaram o jogo e em todas as votações o Astro Bot estava melhor colocado que o Wukong. Isso quer dizer que dentro da nossa experiência de jogo, tendo jogado os títulos, a gente acreditou que o jogo era o melhor. E eu vou falar uma parada, simplesmente por amostra, o Wukong é um jogo um fenômeno, né? Mais de 20 milhões de cópias vendidas e tal, então muita gente jogou. O Astro Bot é um jogo que vendeu bem porque ele é, além das expectativas da Sony, mas até aquele ponto que a gente gravou o cast, ele não tinha passado de 2 milhões de cópias ainda. Sacou? 10 vezes menor em questão de público. Eu chutaria que uma boa parte das pessoas, não vou falar todos, isso seria falácia minha, uma boa parte da galera que tá puto com isso não jogou o Astro Bot, sacou? Uhum. Então, não é nem o mesmo ponto de igualdade de uma crítica. Não é nenhum ponto de igualdade na crítica, entendeu? Como, por exemplo, o Jurandir, eu joguei pouco do Wukong, eu confesso, e porque não é um jogo que eu comecei a jogar ali e falei, putz, não é a minha vibe, especialmente agora, 2024 não foi um ano pra mim de pegar esses jogos de gigantes e milhões de menus, e não foi a minha vibe, não é. E eu acho que foi muito disso, é a galera que, pô, não jogou o outro jogo, da mesma forma que eles acusaram a gente não jogar o Wukong, que não é verdade, né, não. Dentro do nosso painel aqui tinha metade da galera que tinha botado boas horas e eu tinha jogado umas 2-3 horas dele também e não tinha me pegado. E o Astro Bot é um jogo que não foi jogado pelo mesmo volume de pessoas, né? Então vai gerar essa raiva aí, talvez. Mas, mano, e sabe o mais bizarro? Não é nem como se fosse uma opinião única do 99 Vidas, assim. É um negócio tão... Deveria ser a opinião menos polêmica, assim, porque é um negócio que ele é tão um consenso. Ele é o jogo mais bem avaliado de 2024, ele ganhou... E tá ganhando vários dos prêmios aí, que são balizados pela crítica, né, no caso. Então, assim, eu não sei se é um ataque pro 99 Vidas ou um ataque contra toda a mídia. Contra o sistema. A mídia comprada, né? Mas, foi o jogo, o Astro Bot foi o jogo melhor avaliado da crítica, né, do ano passado, né? De todos os jogos. Então, a mídia inteira foi comprada, e esse negócio de comprada é a maior baboseira de que não tem argumento, né? Porque não é assim que funciona, né, gente? Não, isso não existe, né? Eu fico meio triste. Mas tá de boa. Você tá dando page view pro site, é isso aí. Cada voto é um F5. E aí o site tá aumentando sua audiência. Qualitativa? Não, qualitativa. Mas pelo menos... Mas já é. A qualidade já tava ali antes. Você tá engajando. E faz parte também, né? E aí todos os jogos sofrem isso, né? Foi o Astro Bot, o Animal Well e o Final Fantasy VII, né? É isso. Jogos que sofreram por causa da fúria do povo. Ou de uma meia dúzia. Porque, segundo o Kevin, eram pouquíssimas pessoas fazendo esse tipo de votação, né? Ele disse que um pouco mais de 100 pessoas deram 4 mil votos. Tá meio errado isso, né? É, muito bem. Muito bem, fechamos. Eu sou Júlio de Filho! Eu sou Felipe Mesquita. Por que você falou E também? Eu falei? Não. Nem percebi. E eu sou Bruno Carvalho. Esse foi o nome também das bônus. Nos encontramos na próxima, tchau. Se eu falei, foi sem querer, nem percebi. Como é que é, mano? A gente vai ter que sair mesmo. É um progresso. Metrô vai passar embaixo. O pão cai e cai com a manteiga pra baixo. E na terra, tchau, maloca. Joga as cascas pra lá. Joga as cascas pra lá. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, já que aonde agora está, esse é difícil ato, era uma casa velha, um palacete assobradado, foi aqui seu moço, que eu Mato Grosso e o Joca. Veio os homens cachorros. de nós.